Thank you. Tam. Camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu.

Canal 2 da Antena Web. As cantigas são minha paixão. 25 anos a cantar, bodas de prata vou festejar. Aos portugueses que no mundo estão, eu agradeço de coração. Alegrias, emoções, meus 25 anos de canções. Ponham as taças no ar. Um, dois, três. O champanhe vai saltar. Um, dois, três. A festa vai começar. Um, dois, três. É hora para bailar. Um, dois, três. Ponham as taças no ar. Um, dois, três. O champanhe vai saltar. Um, dois, três. A festa vai começar. Um, dois, três. É hora para bailar. Austrália, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha e Holanda, Inglaterra, continente, Açores e Madeira. Para o resto do mundo onde há portugueses, o meu muito obrigado por me fazerem chegar aos meus 25 anos de cantigas. As minhas bodas de prata, com todos quero festejar. Português de alma e coração, as cantigas são minha paixão. 25 anos a cantar, bodas de prata vou festejar. Aos portugueses que no mundo estão, eu agradeço de coração. Alegrias, emoções, meus 25 anos de canções. Ponham as taças no ar. Um, dois, três. O champanhe vai saltar. Um, dois, três. A festa vai começar. Um, dois, três. É hora para bailar. Um, dois, três. Ponham as taças no ar. Um, dois, três. O champanhe vai saltar. Um, dois, três. A festa vai começar. Um, dois, três. É hora para bailar. Um, dois, três. Basta só um sorriso, talvez. veste sinta só, mas a sede de viver será tua luz, e a tua vontade vai vencer, e a tua saudade vai sorrir, e a tua coragem vai mostrar que és feliz, e a tua procura pode ser todo o tempo do mundo. Talvez seja aqui onde tudo faz sentido e a vida vive de todas as cores, e os sonhos seguem-te mesmo acordado, vivo, e a tua vontade vai vencer, e a tua saudade vai sorrir, e a tua coragem vai mostrar que és feliz, e a tua procura pode ter muito tempo para ser. Na areia. todo nu. Há dias fomos à praia, eu e a minha Juju. Ela deitou-se na areia, de peitinho todo nu. Ela se pôs bem ao sol, de barriguinha para o ar. Apanhou cá um escaldão, aquilo é que foi gritar. Ela se pôs bem ao sol, de barriguinha para o ar. Apanhou cá um escaldão, isso é que foi gritar. 25 anos depois daquele azar na praia, ela diz para mim: ai amor, toda a noite não há nada. Ai não há nada, ai não há nada. Tive azar, a carminha está queimada. Ai não há nada, ai não há nada. Ai amor, logo à noite só beijinhos. Só beijinhos, só beijinhos. Tive azar, queimaram-se os marmelinhos. Fomos à praia, eu e a minha Juju. Ela deitou-se na areia, de peitinho todo nu. Há dias fomos à praia, eu e a minha Juju. Ela deitou-se na areia, de peitinho todo nu. Ela se pôs bem ao sol, de barriguinha para o ar. Apanhou cá um escaldão, aquilo é que foi gritar. Ela se pôs bem ao sol, de barriguinha para o ar. Apanhou cá um escaldão, isso é que foi gritar. 25 anos depois daquele azar na praia, ela diz para mim: ai amor, toda a noite não há nada. Ai não há nada, ai não há nada. Tive azar, a carminha está queimada. Ai não há nada, ai não há nada. Ai amor, logo à noite só beijinhos. Só beijinhos, só beijinhos. Tive azar, queimaram-se os marmelinhos. Viva São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São vezes já nem petisca. A doença na isca é má para o vistaço. Os vinhos e os jaquinzinhos são só descaminhos. Vai dar ao esquinaço. É estupião das nicas, das bocas e das dicas, que pegas nos calcantes e te vais. Adeus, leão dos trouxas, chupado das carochas, que foste no embrulho uma vez mais. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. O mundo é casa insegura para quem quer ser feliz. Falta-lhe amor e ternura para dar mais força à raiz. Prendam crianças, soldado, os despojos da guerra, sem terem mãe, casa ou pátria, mas tendo saudades da terra. Se o amor é nunca se pode esgotar, vamos todos lá beber para nos podermos salvar. Se o amor é uma fonte que nunca se pode esgotar, vamos todos. Salve, salve, salão, salve.